virado. Ninguém sabe mais quem é. Homem querendo ser mulher, mulher querendo ser homem também. As crianças estão crescendo sem saber o que é certo. E a inocência se perdeu, ficou tão longe, tão distante, tão deserto. Que mundo é esse, meu Deus, que a gente tá vivendo? Onde o respeito vai sumindo e ninguém tá percebendo. Adolescente engravidando, sonhos se perdendo no caminho. E a vida que era pra ser luz vai ficando no escuro e sozinha. Antigamente o amor era mais puro, mais cuidado. Hoje o celular criou um mundo paralelo e acelerado. Os valores estão ficando guardados numa gaveta. E a gente finge que tá tudo bem, mas o coração não aceita. Que mundo é esse, meu Deus, que a gente tá vivendo? Onde o respeito vai sumindo e ninguém tá percebendo. Adolescente engravidando, sonhos se perdendo no caminho. E a vida que era pra ser luz vai ficando no escuro e sozinha. Antigamente o amor era mais puro, mais cuidado. Hoje o celular criou um mundo paralelo e acelerado. Os valores estão ficando guardados numa gaveta. E a gente finge que tá tudo bem, mas o coração não aceita. Que mundo é esse, meu Deus, que a gente tá vivendo? Onde o respeito vai sumindo e ninguém tá percebendo. Adolescente engravidando, sonhos se perdendo no caminho. E a vida que era pra ser luz vai ficando no escuro e sozinha. Mas ainda há tempo pra mudar. Se cada um começar a amar, o amanhã pode ser diferente se a gente cuidar da gente. Que mundo é esse, meu Deus, que a gente tá vivendo? Mas se a gente plantar o bem, o mal vai se dissolvendo. E quem hoje tá perdido pode achar um novo destino. E a vida que parecia escura pode voltar a ter brilho divino.